09970, desça para 2000 pés, ajuste 1017. Livre LS, o Sideral 9970, o senhor está na Prodidona? Solo aos 35, libere, deixando só ali no 211. 211, tá 3259. Na escuta da torre, 35217. Na escuta, 5217, passou o estágio, baixar a travada. 35217, livre pouso na 0, ventuna 50, grau 07 mais. 35217. Livre pouso na 10, 35217. Torre 1895, bom pouso. Torre General 9977, estabilidade ILS, oficial. 9970, continua a aproximação, aguarda na autorização como número 2, da aeronave 37 na TR da Trip. Mantenha o ponto de espera, o 9083. Solo aos 38, libere a direita via eco, chame só ali no 211. Solo 9970, cheque trem, livre pouso no 0, ventuno 60, grau 089. Livre pouso, trem baixo. 9083 da Gol, ali em Matheus Nazaré. Geral 9970, solo aos 40, na beira direita, na metade da Fox, solo 911. Livre decolagem, visto na 0 vento 150 graus 099. Mas é cuidado, prossiga. Prossiga, mas é cuidado. Mas as condições visuais, a gente chama 0 no site. Direto farol de Sapão, reporte através de parte do Tato. Nove zero oito três, decolado aos 42, controle no 208. 208, 9083. Bom dia, 9083 da Gol, passa 3000 da El. Contato radar 340, seda da El. Da El 340, 9083. Aqui é a Codalta 510, suporte através de parte do Iguaçu. Decola no 0, retorno 60 grau 07 mais, acho na 6225. Você ganhou que você acerra? 5, 1895. Quem que você acerra pra cima? Norte-Nordeste? Chame fora do solo Yankee Serra Serra, ventando 60 graus 099 em Salvador e o ajuste em Salvador 1017. Mando evitando a final da 107 e a, o eixo de decolagem da pista 10. 107, 37, está ciente, está fora do solo Yankee Serra Serra. Ciente, considere fora do solo aos 47. Reporte visual com o tráfego decolando pistão no zero, mantendo separação. Tá, ciente, vai manter separação e acertar. 6225, título de informação, Alfa CA 50 efetuando um voo de teste, litoral norte não vai interferir com a sua decolagem. Setor norte e nordeste. 160 com 10, 6225. Vai que é com Delta Torre 1895, bom pouso. Confirmando o Mike com Delta. Reporte sobre farol de Itapuã. Controle da Oceania 6225. Oceania 6225, contato radar 320 Cedarbo. Excelente, Oceania 6225. Voo 9083, Recife 1251-3325. 251-3325, 9083. Controle 208. 225 na exploratória. Serra informa com o Sikorsky que ele irá efetuar pouso sobre a pista 197, deixando livre o eixo da final da 197, o Yankee Serra Serra. Preparador. Gente, reporta no solo controlado da RMAL e Yankee Serra Serra. Correto em Salvador, no 60 graus do 99 e o ajuste no 097. Mike, é com o Delta na escola tua? Tráfego avistado. Informa o Alfa Serra 50, efetuando pouso a 3 milhas da final da correção, a 3 milhas da cabeceira no 7, setor norte do campo. Não vai interferir com a sua aproximação para 1-7. O Mike Eco Delta, cheque o trem, vento no 60099, livre pouso, pistão 1-7. Projeto Alessa, por 6225. Sérgio, Alessa. A linha decola pista 1-0, vento 1-60 graus, 099. Está afastado aproximadamente 4 milhas da cabeceira 1-7, setor norte. Livre pouso 1-7, 1-60 com 8. Mano, Mike, é com o Delta? P5384 ali, mantém no zero. Delta, considere solo 53, autorizado táxi até o parte 4, estacionar a frequência dele. Confirmando. Certo. 3179, decolado 54, controlando 208. 208, 3179. Precisa da EL 3179? Obrigado. Oceaner 6225, Recife 1260-1288. Bom dia, sim, 384. Salvador, bom dia, trip 5384. Trip 5384, bom dia, contato radar, Catarina, 190, direto Puca. 190, direto Puca, 5384. Penané 3 do nono, bom dia, autorizada a chegada, bom, siga só para 4 mil pés, adicionou 0 no 7. Livre, gol, nono, 60. Gol 1960, desça para 2000 pés, adiciona 0 no 7. Autorizado sinal LS, porta estabilizada. Controle Azul 4299, está cruzando 2 mil pés na sua escuta. Azul 4299, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Ledo. 320 para o Ed Ledo, Azul 4299. Quebec, Mike Lima, na Lima Chama Sol, em 1211. TAM 3179, chama Centro Recife, 1251 e alterne 13325. Recife 125, 13325, TAM 3179. Salvador é o azul 4299, possibilidade de voar bridge. Mantenha a letra devido ao tráfego na mesma saída, azul 4299. Afirmativo, a gente está mantendo por aqui, letra. Obrigado, 4299. Azul 4299, estamos sempre para Recife, 1251 em alterne, 13325. Afirmo. Estabilizar no X-Ray. Gol no 160, completo sinal de chama torre, 1895. Vai chamar a torre 118, decimal 95, gol no 160. Sena 6311, desça para 2000 pés, 2810, 97. Atualizado, sinal LS, suporte estabilizado. Em Salvador. Suporte fora do solo da RMA, proa nordeste e norte, evitando no 7, final da no 7, eixo de decolagem da 10. 1160 na escura da torre. Passando o externo, baixado travado visual. Ciente, livre pouso no zero, vento 1160 graus 07 nós, informa Alfa CR50. Decolando a 3 milhas da cabeceira 17, vai manter o setor norte e nordeste do campo, sem interferir com a sua aproximação da 1-0. Ciente, livre pouso do 1-160. Confirme, está ciente do tráfego no 1-160. Afirmo, ciente do tráfego, tem o mesmo notificado. Certo. Já tinha a fala de sola. Obrigado. Ah, fora do solo, tá? Ciente, considere fora do solo 06, norte e, no, e nordeste do campo, tinha que ser certo. Norte, nordeste do campo, certo. Uno 60, seu solo 08, libera a direita via Fox, solo 1211. Gente, reporte para final na RMAR, o IXF. Serra, avistado, vento em Salvador, 960 graus 09 nós, 8.017. Ponte no solo controlado. Controlado é Ponte da Serra. Estabilizando o localizador, CNM3. CNM3, o nono, completo sinal de Sino Torre, o nono, 895. 295, CNM3. Pode ser CNM3, o nono. CNM3, o nono, continua em aproximação. Reporte 3 checado, vento Salvador, 160-0109. Entendeu que é para reportar baixo travado, o CNM3 não. Afirmativo, reporte em baixo travado, CNM3 não. Gente, até a próxima. Considere o solo 1 ou 2, CNM3. Cavalo passou externo, CNM 3 do 9. 63 do 9, tráfego do avistado, final da 10, livre pouso, 10, vento 160 graus, 099, ajuste no 017. 17, livre pouso, CNM 3 do 9. Espera 3663. Ah, 3063, ali mantém o 90. 3663, ali mantém o 90. Ponto claro. CNM 3 1 1, solo 15, libere a direita via taxi Foxtrot, salina 2 1 1. Entendeu? Ele vai direto a ponta, que mais? Solo em 1 2 1 1, seu solo 15. Autorizado, tá 3663, a linha decola no 0, vento no 70-099. Oceano M3 no 2, ali mantém no 0. Mantenha o posto de Alfa do Hotel. M3, decolador 16, controle 1208. 1208, está 3663, bom dia. 1208, decolador 16, 3663. 1208-3663. 6312, livre decolagem no 0, vento no 500079, aeronave que decolou à frente, perfil de saída divergente. 3. Alfa Tango Tango, ele mantém no 0. CM3663. Está acionado o código 5562. 5565, senhora. Acione código 5562, suba para o nível 340, direto Leda, da 3663. Direto Leda, subindo 340 e alterou o código para 5562. Meia 312, decolado ao 18, controle 1208. 208, tá já, obrigado. Salvador, bom dia, Oceano 6312. Oceano 6312, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, direto Puca. 350, direto Puca, 6312. Alfa Tango Tango, livre decolagem, pistão no 0, vento no 500079. E mantém pista 1 no 0, o trip 5221. Siga. corte fora do solo em Anque Serra Serra, mesma instrução. Evitar o eixo da decolagem da 1-0, eixo do litoral ali, do litoral norte, e a final da 1-7. A gente tem aeronaves que decolam curvando à esquerda, seguindo um perfil de saída que margeia praticamente o litoral norte. Então evite o eixo de decolagem da 10, litoral norte, via margem do litoral e final da 1-7. A parte fora do solo, vento em Salvador, no 60099 e hoje no 0-7. O Yankee Serra Serra? Reporte fora do solo, em Serra Serra, no 60 graus, 099, o vento em Salvador. Evite o eixo de decolagem da 1-0 e margem do litoral norte. E evite o eixo de aproximação da 1-7. Tango, tango decolado aos 2-1, controle 1-208. Controle 1-208, tapa tango, tango. Controle de Salvador, papapá, Alfa, tango, tango, decolou, pista 1-0, tá passando 1000 pés, curvando direita no sair da árvore. Papapá, Alfa, tango, tango, bom dia, contato radar, suba para o nível 1-0-0, sair da árvore. Vai acender o nível 1-0-0, sair da árvore, confirme livre da restrição. Mantenha a restrição de 3000, Alfa, tango, tango. Vai manter a restrição de 3000, Alfa, tango, tango. Depois da lateral. Informa que vai ter que manter a cabeceira 1-0 por mais alguns minutos. A aeronave que decolou a sua frente de pequeno porte está realizando o mesmo perfil de saída. Terminar com controle, 1 minuto. Três meia meia três, Centro de Recife, 1-2-5-1 e ao término 1-3-3-2-5. Salvador, autorizado, Alfa Tango Tango, direto Arba. Autorizado. Autorizado, direto Arba, Alfa Tango Tango. Nove 70 mantém a cabeceira, o ponto de espera da 1-0. 5221, autorizado a decolagem da 1-0, ventou no 50 graus 08 nós, mantendo pro até 3. Pro 2, 5. Autorizado direto de China, então livre da restrição. Mantenha ainda restrição de 3000 pés. Vai lá, Alfa Tango. Solo 25, 0-9970 0 ali, mantém no 0. Decolado aos 2-5, confirme se tem condição de aumentar a razão de subida para superar logo o tráfego. Gente, aumentando a razão de subida, o 5221, mantendo pro até 3000. Será pro até 3000, 5221. Termo controle, 1895. O Alfa Tango Tango já era pra ter chamado o controle. 18 é o 128. Ah, o 5221 não. 5221 no aguarde. Quando interceptar 3 mil pés, chama o controle 208. Ah, o lugar 3 mil chama 198. 198 ou 208? 208, desculpa, 208. Os 3 mil chamam 208. Até a volta, 35221. Gol 630, bom dia, direto da rádio do 368, desça para 4 mil pés, ajustamos 0 no 7. 221 no controle 208. Controle 208, bom trabalho. Comandou, muito bom dia, 35221. 35221, bom dia, contato radar, suba para o NIS 180, sai da rádio. Está cruzando 3.300 agora, a senhora autoriza para lá direto o árbol. Autorizado, 35221. 3.221, direto o árbol. Obrigado. Nós 970, livre decolagem no 0, vento 1-6000. Sideral 9970, Momo Flock. Sideral 9970, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, sai da Momo. Autoriza pro de Momo? Autorizado. Obrigado. Chegou no 630 após vir tirar a serra dos 368. Autorizado o final do procedimento MNSC Luiz, que é porta paralisada. Alfa Tango Tango, suba para o nível 050. Você na minha 312, Sami Centro Recife, 12545 e alterne 12685. Controle ao Siberão, tem condições de nos autorizar, código? Autorizado, Siberão 9970. Obrigado. A linha decola 10, vento 160 graus, 09 mais. Meu nome é 250 Bom Dia, autorizada a chegada na área e desça para o nível 060. A chegada, seu nome é 250. Decolada 34, controle 208. 208, bom dia, muito obrigado. Quero que o centro registre 12545 e alterne 12685.